3858, desse nível 070, e a chegada máxima. A critério do comandante, o número 1 da aproximação. Dá 2000, ajuste no 0, 1 no 6, e autorizado sinal de procedimento. Reposto estabilizado no norte. Então, 3858, controle. Zuna, está presente. Onda 23, número 2, aproximação, tráfego 17, está 12 horas e 0-5-0-2-3 para 2-1-8-2-20. O comando 2-3 é necessário autorizado para 3.000 pés, com ajuste no 0-1-6. aeronave seciono, decolando aos 42, controle 119.8, boa noite, Marrom. 198, boa noite, 1971. Salvador, boa noite, gol 1971. Boa noite, 1971, no contato radar, só do nível de voo 360 na saída da El. Ok, Dael, ascensão 3609, 71 da Gol. Completa final, cheque o trem, torre de 295, bom voo. 295, muito obrigado, bom trabalho. Conta 23, descida para 2.000 pés. O ajuste de 0.6, está autorizado a final do procedimento, reporta está autorizado. Descida para 3.000 pés, ajuste no 0.6. Plan 3662, de repouso pistola 0, vento 1, cobertura grau 0, mais ou menos. De repouso pistola 0, tá 3662. Salvador, Boronar 71, desvia à direita, proa 210 devido à formação de aproximadamente 10 milhas. 2971 está livre de fio. Autoridade Amótiva? Estaremos em coordenação com o centro mais distante. Ah, 71. Está localizador o condor a 23 completa a sinal, chega o trem 2, 1895, com pouso. 1895, com pouso. Salvador, é o Condor 23. Condor 23, boa noite, com aproximação, passa o cheque no trem de pouso, vai dar a pista livre. Trem baixado, checado. 3858, descida para 2000, o ajuste 10016, autorizado a final do procedimento, resposta para o dado. Voo 971, está autorizado a flor de bridge, subindo o nível de voo 360, chama o centro Recife, frequência 125.1, secundária 13395, bom voo. Voando bridge, centro Recife 251, 3395, muito obrigado, boa noite, 971. Excelente, 310, desça ao nível 050, chegada Mari. Condor 23, livre pouso pista 10, vento 140 graus, 109. De pouso, Condor. Condor 23, solo 52, livre direita, ingresso, questão livre direita, passada delta para cruzamento da pista. Cheque o trem 2, 1895, uma pouso, 1895. 1895, uma boa noite. Confirmo, você escuta e reporta na Delta. Salvador, boa noite, 358, baixar gravado na final da novela. França 358, boa noite, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, ano 19. Livre pouso 10, tá 3285. Autorizado cruzamento da pista 10, após liberar a pista, frequência livre. Tá 3258, solo 55, livre direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Direita 1211, tá 3258. Viu, ajuste no 0 no meio, nível S, resposta cruzada. Descendo para 2000, ajuda na minha 3 no 0. Altitude do 0 no meio. 096, desce Oliva 050, chegada Mara, Mari. Com 2043, decolando ao 02, controle 1198, boa noite, bom voo. 1198, bom trabalho. Controle, boa noite, o gol 2043, transfere. Gol 2043, contato radar, sobre o nível 360, telha da EL. 360 na da EL, 2043. Controle estabilizado, chama 6310. 6310, cheque 32, 1895. 1895, chama 6310. Station, 6310, full ILS. 6310, secretaria de pouso, tem livre pouso, pista 10, junto 140 graus, na zona norte. Baixar de secado, livre pouso. Zero nove meia, deixa pra 2000, ajuste no 096, livre LF, resposta primeira. Ok, acesso 2000, livre LF, resposta estabilizada, possível zona na presença? Autorizado. Autorizado, resposta estabilizada. Fala 06, livre direito, solo 121, decimal 1, boa noite. Livre à direita, solo 121, no chão MA310. Voo 2043, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. 1251, 13395, voo 2343, contra lá. Programa 1,7 final, chame torre em 1,8, decimal 95. 1,8, 95. Oi, Salvador. Voo 1096, boa noite. Estabilizado. Voo 1096, boa noite. Sextante de pouso. Livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 2 mais. Ok. Trem, baixa de checado, livre pouso, pista 10. Voo 1096. Trem 5218, opção de identificação, chegada a Mari, desse 1,050. Autorizado. correção voo 1096, solo ao 15, livre à direita, 1211, boa noite. Direita, solo 21, boa noite. 218, desce a 2000 pés, ajuste no 016, autorizado a final no tempo. Estou com a pista localizador, 3528. 5218, marca final 2, 1895. 285, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, o Trip 528, passando o marcador externo, baixar travado. Trip 528, boa noite, TV de pouso aqui está 1-0, vento 1, 40 graus, 0 nada mais. TV pouso 528. Trip 5218, sal aos 33, livre direita 1211. 1211, 5218. Gol 1973, autorizado alinhar e manter pistão na zero. Gol 1973, autorizado decolagem pistão 1 a 0, tempo 1 a 40 graus, 1 a 09.